da restrição e na posição e TAP, voo no 777. 3-3-0-1-20, gente, a informação agora é a Vitor, mudou seu horário. Bravo, Vitor. 807, tem a Uniform. 07 da Gol, desce e mantém 060, chegada a ponte. Acione identificação, vigilância. Gol 1807. 060, bom. Oxaneve é 142, chama centro Recife em 126, decimal 85. 265, boa tarde, 1142. 1142. Gol no 701, no livre final LS, torre em 118, decimal 95. 1895, gol no 701. Boa tarde, 4462. 4462, boa tarde, a sua identificação, chegada a mar e desse mantém a nível de voo 050. Identificada, a distância, 4462. 125, 4 horas, alternando. Líder ao táxi via Índia, ajuste no 0 6 0, 18 mil pontos espera, passando 18,95 no ponto espera. Cosro de João, Vector 4, Space Sun, right heading 220, olhem sua calet course. Faz right heading 220, confirma? Formativo. Faz right heading 220, descending 4,000 feet, left to all, see that one. Três 192 Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, 3192. Viu o caminho Bravo. Bom, 777, destinado 2 mil metros, após estabilizado. 2 mil metros, estabilizado, 777. Portugal 021, espera, reducing the speed to 200. Descending 200 knots, Portugal 021. Alfa Tango Tango irá pousar pistão 017, confirma. 10, querido. Sim. O azul 4462 reduzindo para 2009. Reduzindo, azul 4462. Controle, o Alfa está contando 055 ou 050. Gente, mantenha lá. É por causa de 3000 feet, canate 1020. Mantenha lá 3000 feet, canate 1020, final 01. Alfa Tango Tango, deixa para 4 pés, ajuste no 00. Já comigo, tá ligado, que o jovem está de toque, senhor Lito? Negativo. Aguarde um Airbus da TAM parqueado no 4 após o mesmo autorizado. Após o Airbus parqueado no 4, autorizado no 55. Left heading 160. By the left heading 160, clear to intercept the localizer on runway 10, Portugal 021. Golf 0 2 descend 2,000 feet. Descending 2,000 feet, FGAL 0 2 1. Alfa Tango Tango desce para 3,000 pés. 3,000 pés, Tango Tango. 701 Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, sua posição? Posição 5 no parte 3. Alfa Kilo, posição 5 no parte 3, no 701. O 777 está estabilizado. Relativo 3. Estabilizado 777. Completa a minha torre 118.95. 295 não, 777. Azul 4462, alteração para deslocamento, curva esquerda, proa 020, seu limite será o localizador, descendo para 3.000 pés, Azul Salvador 020. Esquerda 020, para o limite ao lock, desce para 3.020, ajuste no 4462. Gol 1807, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 1807, reduza para 2009. Ah, controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, cruzando 1400 pés. Azul 4065, contato radar, sou para o nível 360, saída da Euleda. Subindo para 360 da Euleda, Azul 4065. Portugal 01, Tower 1, 1 8 9 5. Portugal 01, boa. Alfa Tango Tango, despacho 2 no pé, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado. Tango Tango. 1462, para o curso localizador, curva direita, proa 045, despacho 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 045, descendo para 2000, reportará estabilizado, Azul 4462. Azul 4462, ele seguiu o tráfego na final, está com 170 de grau de piso. Gente, Azul 4462. Oito 56, táxi via pátio Índia, ajuste no 020, ponto espera a torre, 18612. 18612 é quando pronto no ponto. Quebec, escute a Vitor, número 2 para cópia. Alfa Kilo, parte 3, portão 612. Alfa Kilo, parte 3, B, Yankee Mike, cópia. Novembro Yankee Mike, voo local. Decola dando 7, curva esquerda, corredor forte, 1000 pés. Controle 120.8, transponder 0117. Mike correto, 2 a bordo, pátio 4, chame tu, relacionamento táxi. Vitor, Houston, Mike, Quebec, cópia. Brasil, Xané 6327, assistente da Vitor. A possibilidade de confirmar a saída para ele, Léo, por gentileza? Saída da Elco, 6327. Da El, graça. Vitor, Mike, Quebec, autorizado, Cairu, mil pés, decola da 17, curva à direita, sai do corredor Axé. Controle, 120, decimal 8, transponder 0161. Mobilizados, localizadores, 14462. Azul 4462, aguarde para a troca de comunicação. Gente. 7856, assim, autorizado para decolar essa parada. Parte 3, tá? Quilo. Ok, parte 3, é na posição 06, quilo é remoto. Passou externa com o trem baixo destacado. Alfa Tango Tango completa, chame a torre, 118.9. Tango 895, nada. Controle, boa tarde, Papa Tango, X-Ray, Charlie Fox, perfil da El. Papa Tango, X-Ray, Charlie Fox, contato radar, sou para o nível 360, saída da El, Leda. Da El, Leda, X-Ray, Charlie Fox. Posição meia dúzia do parte 3. Muito boa tarde, Portugal. Zero to one, on go. Zero to one, good afternoon. Taxi via Alpha. Juliet, gate 10. Alpha and Juliet, Portugal, zero to one. Azul 4462 a 1 milha de duna, completa, chama a torre 118 decimal 6. Chama agora a torre 286, azul 4462. Ou 1807, dispara 2 mil pés, está autorizado o sinal ILS e livre da restrição de altitude em pelo, reporte estabilizado. 2.000, Papão uniforme, Kilo Alpha Quebec. Mantém as condições visuais, fiz aqui em pé, chame agora o controle Aracaju 12023. Azul 4065, chama Recife, 1251. Colador 251, azul 4065. Controle Salvador, muito boa tarde, 3491, informação Uniforme. Trip 5491, aciona identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 020, chegada a mão. 4 mil pés, 1020, chegada a mão, 354, avião 1. CP, tem 4, avião 1, sobe escrita, se vocês mantêm a presença de velocidade desse passo. Está autorizado o 354, avião 1. 330, após prossiga até o passo 3. MS-327, pronto a cópia? MS-327, pronto para a cópia. Visuais não atrasa a reportar de frequência para coordenação. 0, curva direita, saída da Euleda, após direto. Controle 120.8, transponder 5031. Índia Bravo, está em retorno para Salvador. Trip 5491, desce para 2000 pés, autorização final ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado, autorizado ILS, trip 5491. Juliette, portão 3. O Patão de Camargo Quebec, forma o São João, helicóptero no corredor nacional, o Cancan Express. I have the traffic, sir. Gol no 807, taxi Alfa, repórter Extra Juliette. Alfa, reportaremos Extra Juliette, 807. Controle ao Tango de Abrava. Prossiga. Autoriza um sobrevoo aqui no Ibatemica. Tango de Abrava, se quiser manter o setor, né? Temos um tráfego na aproximação. Após a passagem do tráfego, está autorizado. Vou visual com tráfego, eu vou manter uns 300 pés aqui, sem interferir. Ciente, e para informação, temos o tráfego do Tomar Quebec, a mil pés com o corredor a cheque. Está ciente do tráfego, é visual com mesmo. Web 5856, agora eu vou exibar. Zipar 5856. Prossiga, triplo, papá Romeu. Papá Romeu. Romeu Lima, é, mantém as condições visuais, 500 pés de corredores. Ciente, o Romeu Lima. Desliexo 09187. Cabe para Ondina, com 04 a bordo, agora 106, está atingindo o litoral, controle Ondina. O Rodião 07 mantém as condições visuais, uma direto Ondina. Fique atento ao tráfego nessa posição de 3 horas. A duas minas indo para o Iguatemi, mantendo 500 pés também, é um Robson 44. Fique atento ao tráfego, o Rodião 07. Oi, Salvador, boa tarde, clipe 5491. Web 5856, chama Recife, 12685, alterna 12545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, 5-8-5-6. Gol 1-3-9-6. A sua identificação, desocorou o nível 050, chegada a Mari. É o Tango de Abrava. Prossiga. Após o Adoro e Guatemi, está autorizado, vai com proa direta para a Enquanto. Confirma, proa? CCT 043, para direto para a Enquanto. Sente, o Tango Índia Brava está autorizado. Trip 5491, controle. 6321, escute a informação Victor, guarda cópia Brasília. Salvador, gol 1396, informação Victor. 396, essa identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. Mari 050, 396, da Gol. Vamos lá, Cruz, com a partida do Mac Mac, o reporte para a Barra. Tomar Quebec, livre super. Tá, 3217, essa identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 0220, a chegada bom. Frequência, Gordião 07. Sim. Tango Índia Brava agora com a torre 118 decimal 95. 1095, grato. Na saída prevista Pucajá, Maracajó, aguarde cópia. Guardando cópia, 5 primeiros. Web 5729, essa identificação deixa para o nível 060, chegada bom. 060, chegada bom. 5729, previsos na estátua é como número 3. Minha 321, não pronto para cópia? 321, autorizado Brasília, nível 320, via pêndulo 17, decolada 10, curva direita, saída arbor, elefa, controle 120.8, transponder 5040. Autorizado Brasília, nível 320, árvore elefa, pêndulo 208-040. Correto, 320, reporte pronto. Paulo Salvador, bom dia, tá 355, Guarulhos, informação Vitor. 3155, informação Vitor, segundo para a cópia. Aguarda. Xanar 6327. 21 para posicionamento. 6327, autorizado 1, reporte táxi. Será, da direção. Trip 5627, cópia. Prossiga, nem escuta para a cópia, 5627. 5627, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677.